consigo deixar de pensar. Em todo momento você sempre está. Se apossou dos meus pensamentos e eu fiquei dependente de você. Sou manipulada pelo coração que bate acelerado quando vê você. No espelho tento me reconhecer. Só vejo teu sorriso refletido em meu olhar. Mas eu tenho medo dessa paixão, dessa magia. Não consigo deixar de pensar. Em todo momento você sempre está. Se apossou dos meus pensamentos e eu fiquei dependente de você. Sou manipulada pelo coração que bate acelerado